combater alguém, morreu por mim, e verteu seu sangue até o fim. Esse alguém se chama Jesus. Faz cantar que levou Jesus a me salvar. Sua paz então posso gozar, posso gozar, oh, posso gozar. Meu Jesus é tão belo. Louvarei Jesus, te bendirei Jesus. Te louvarei, Jesus, te bendirei, Jesus.